Guarda minha língua de toda maldade e só de bênção que enche o meu espírito. Eu seja bondoso, alegre, e todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, então reveste-me da tua beleza e que no decurso deste dia eu te revele a todos. É com licença, patrão celestial. Vou chegando despacito. Enquanto servo amargo de minhas confidências, porque ao romper da madrugada e o descambar do sol, preciso campear por outra jornada e recontar do céu a força e a coragem para entrever o dia que passou. Eu bem sei que qualquer guasca bem filtrado, de faca rebente espora, se não se afirma nos arreios da vida, não se estriba na proteção do céu. Ouve, patrão celeste, a oração que se faz. Ao romper da madrugada e o descambar do sol, tomara que todo mundo seja comigo. Ajuda-me a ser horas afronta e não fazer aos outros o que não quero para mim. lacerados da fraqueza humana. De quando em vez, quase sem querer, eu me solto por feira fora. Eita, potrilho chupro, renegado está porteiro. Mas vou te garantir, quero ser bom e direito. Ajuda-me, Virgem Maria, primeira prenda do céu. Socorre-me, São Pedro, capataz da estância gaúcha. Mas para fim de conversa, vou te dizer, meu Deus, mas somente para ti. Se tua vontade leve a minha de cabresto para todo sempre, até a querência do céu. Amém. Levanta, 5:07, 5:07, estamos chegando para mais um programa. Direção-geral de Erika Quinoff, direção comercial e artística, Rossi Imos. Bom dia, bom dia. Esse bom nome faz esse rádio bobagem, o futuro do banheiro, o programa vai começar. Muito bom dia, muito bom dia. Estamos chegando à primeira hora do Bom Dia da Porto Feliz. É oferecimento da Terraplanagem de Dani. Terraplanagem de Dani, é sua obra em boas mãos. Telefones 3674-1077 no escritório 988-140401, direto Ingo. 988-140410 com o Udo. Terraplanagem de Danes é a sua obra em boas mãos. Jantarada do meu coração, artei o volume do rádio. Estamos chegando para mais um dia, levando para você a música, a alegria. Aquele abraço para a turma que acorda cedo. Isso, chegando, chegando, bom dia com alegria, alegria, alegria. Bom dia, Deus abençoe, muita paz, muita saúde. Tô ligado, um abraço. Beleza, aquele abraço ao Amadão, Luiz Antônio, nosso xará, grande amigo aqui do nosso Bom Dia. Bom dia, meu amigo do futuro. Bom dia, senhor. Seguimos a vida, irmã, aquele abraço, ô Buiú. Bom dia, Piazinho. Tenha um bom dia e um bom trabalho, tá? Um abraço. Abraço, deixa pra nós, aquele alô. Dia para todos os gremistas. Onde os gremistas ganhamos, né? Ganhamos da Chapecoense, né? Meio jogando mal, meio aos trancos e barrancos, mas o importante é ganhar, né? Bom dia aos gremistas, bom dia aos colorados. Bom dia aos colorados. Opa! Bom dia, Luiz. Ótimo dia pra turma aí. Bom dia, minha amiga casada. Bom dia, minha amiga solteira. Bom dia pra todos que estão na escuta do programa. Bom dia, povo. Tudo bem? Minha família. Estamos aí na batalha, na luta. Espero que esteja tudo bem. Todo mundo bem. Vamos lá. Aquele abraço. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, bom dia. 5:10, 5:10. Vamos começar com Pedro Mendes, é da estrada. Cavalo preto.